Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Abriram suas Bíblias? Então, deixem aberta no capítulo 4. Eu quero orar antes de tudo. Feche seus olhos. Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Te glorificamos nesta noite mais uma vez. Nos prostramos, Senhor, em reverência à tua glória nesse lugar, à tua presença. A presença do teu Santo Espírito em nosso meio. Venha, Senhor Jesus, trazer sobre este lugar nessa noite, Senhor, toda a luz do teu Espírito, Senhor, para que a gente possa entender, Senhor, compreender em nosso espírito a tua palavra, Senhor. Senhor, que essa noite seja a noite, Senhor, em que teu espírito mais uma vez venha triunfar sobre nós mesmos, Senhor. Que a tua revelação, a revelação da tua palavra, Senhor, possa vir, Deus, dentro do nosso coração com dinamite, Senhor. Pronto, realmente, Senhor Jesus, a causar uma revolução dentro do nosso ser, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, e nos abrace nessa noite, Senhor Jesus, com o manto da tua graça, em teu nome. Amém. Ainda dentro da primeira visão, Cristo e a igreja no mundo e no céu. Vamos tratar a respeito de Deus e o Cordeiro no trono. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, ao invés de eu ler o texto e depois comentar, eu escolhi nessa noite falar, ir lendo e comentando acerca de cada versículo, ok? Lembrando que nós já tratamos em questões da escatologia, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, depois tratamos dentro do evangelho de João, dentro das cartas de Paulo, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois tratamos a carta de Pedro, 2ª carta de Pedro, se não me engano, e depois tratamos em Judas, e depois tratamos no livro de Daniel, e aí estamos tratando, então, dentro do livro de Apocalipse. Então, lá no site do Metalcast, você pode pegar desde o início, depois, para você não achar que eu estou falando algum tipo de besteira, fora de um contexto neotestamentário. Ok? Certo? Volto a falar que nada no Apocalipse, de alguma forma, pode contradizer aquilo que o Novo Testamento já revelou até aqui. Certo? Então, aquilo que nós vimos até aqui, vocês verão que o livro de Apocalipse irá apenas complementar, irá confirmar aquilo que já está aqui revelado. Amém? Então, começando, a partir do versículo 1, diz assim: destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A primeira coisa que devemos observar é que João vê uma porta aberta no céu. Em transe, em todo o livro, João o tempo todo muda de ambientes. Ora está no céu e ora está na terra. Enquanto o corpo permanece na ilha de Patmos, seu espírito em transe recebe a revelação. Então, por isso que você vai ver, lendo o livro de Apocalipse, que o tempo todo João está mudando de ambiente, né, nesse estado de transe em que ele está, recebendo aquela revelação. Então, horas ele está no céu, vendo coisas relacionadas ao céu, e ora ele é transportado para a terra e vê coisas relacionadas à terra. Horas ele vai ver o Hades se abrindo, demônios saindo, e é uma visão que ele tem em transe, como eu já falei antes, né? O que era estar em transe, estar em espírito? esse estado em que a alma humana e o corpo se encontram, né? Paulo chega e fala, olha, eu não sei, conheço um cara que foi até o terceiro céu, foi até o paraíso, se foi no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, a gente, se Paulo não sabia, não vai ser eu que vou dizer o que era. A gente só sabe que alguma coisa o transportou, foi até o terceiro céu e viu coisas, assim como João também está sendo transportado para o céu, para a terra, em todo esse livro. Amém? Novamente, João ouve uma voz como de trombeta. Como a gente falou, a voz de trombeta é um chamado de Deus. Voz como de trombeta, não uma trombeta literalmente, mas como de trombeta. Aquela voz chama a mim e chama a você para ouvir a voz de Deus. E João, mais uma vez, ouve a voz de Deus chamando ele para ver e para ouvir algo. No versículo 2, continua, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E João novamente é arrebatado ao céu. Antes disso, Jesus havia dito para a igreja de Laodiceia que o vencedor se sentaria no trono dele, assim como ele se assentou no trono do Pai. Agora João estava vendo este trono com seus próprios olhos, e neste trono ele viu alguém assentado. Até então, Jesus tinha dado uma promessa para a igreja de Laodiceia, dizendo para os vencedores, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de Deus. E de repente João, então, que até então ouvira falar desse trono, presencia, visualiza esse trono, que é de onde Deus rege todas as coisas, onde de toda a existência parte a partir daquele trono. Sem aquele trono, nada existiria. Ao ponto de Paul Tillich, um dos teólogos, ele diz assim que a afirmação de que Deus existe é uma afirmação que não pode ser dito, porque Deus não existe, ele dizia, porque quem existe, o que existe é a criação, Deus não existe, Deus é muito mais que existir, ele é a própria existência em si. Então a afirmação é muito pequena para a gente declarar a respeito de Deus, quando a gente fala que Deus existe. É uma afirmação muito pequena. Obviamente que eu discordo, de certa forma, de Paul Tillich, porque isso se caberia dentro de uma perspectiva de um Deus que nunca se tornou carne. Agora, uma vez que a gente tem uma experiência na história que se chama Jesus encarnado, Deus se fez carne, Deus se fez existente de carne e osso. Então, nesse ponto, eu discordo dele e posso dizer que Jesus existiu e existe. Está hoje numa nova forma de existência, mas eu posso dizer que um dia Jesus de fato existiu na história. Viagem na maionese, só para complicar um pouco mais a coisa aí, né? Então, João, ele visualiza esse trono. Aquele trono que Jesus estava falando, de repente ele se depara frente a frente com aquele trono. E ele vê alguém assentado nesse trono. No versículo 3 diz, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. A primeira observação aqui é que João não dá a Deus qualquer aparência antropomórfica, ou seja, qualquer aparência humana. Ele não diz, olha, vi alguém com olhos, pernas, boca, cabelo, qualquer tipo de afirmação que possa, sei lá, a gente possa visualizar o que ele estava enxergando. Ele apenas diz da aparência e compara isso a alguns tipos de pedras, um tipo de arco, arco-íris, sei lá o que era que havia em volta. Algumas traduções trazem arco-íris, outras dizem apenas arco. Mas João não se atreve a descrever aquilo que ele estava vendo ou aquele a quem ele estava vendo. Vocês perceberam isso? Ele vê e não consegue descrever aquele que estava sentado no trono. O máximo que a mente dele consegue conceber é alguma coisa parecida com algumas pedras que ele conhecia. Jaspe, sardônica, mas nada mais acerca daquele a quem ele estava vendo. Geralmente, quando a gente vê desenhos acerca de Deus, a gente vê um velhinho, né? Cabelinho branco, sentado no trono. Né? João não. João vê e não consegue descrever. Não consegue. Ele simplesmente diz que aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe sardônica. E toda a descrição acerca dele termina aí. As demais descrições são acerca do ambiente em torno do trono. Ele vê um arco celeste em volta do trono, semelhante à esmeralda. Ele vê algo mais. Ele vê 24 tronos ao redor desse trono e 24 anciãos assentados nesses 24 tronos. Vale lembrar que o número 12 representa algo na Bíblia. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Como João era aquele que estava recebendo a visão e ainda estava vivo, ele não estava se vendo, e sim vendo a representação de todo o povo de Deus em toda a história, desde Adão até o último escolhido, representado através daqueles 24 anciãos que estavam ali diante dele. Alguns acreditam que sejam anjos, que aqueles 24 anciãos, na verdade, eram anjos que estavam assentados naqueles tronos, com coroas. É um pouco difícil de pensar nessa possibilidade, mas é possível. A gente não vê anjos coroados, a gente sabe que quando se trata deles, chamam-os de príncipes, então provavelmente também usam de alguma forma coroas. E na verdade o que João estava vendo ali era muito mais uma tipificação de algo, de alguma realidade espiritual do que propriamente anjos ou seres, né, necessariamente, mas talvez também há essa possibilidade de que ele estivesse vendo realmente anjos assentados ali. Mas a maioria dos teólogos defende essa ideia de que o que João viu ali foi a representação de todo o povo de Israel. E mesmo antes de Israel, desde Adão até o último escolhido a ser chamado, a ser salvo, a habitar sobre esse planeta até a glória do Cordeiro aparecer. Todos estão representados diante daquele trono. Versículo 5 diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de pé, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre. Esta visão ela pode ser comparada à visão de Isaías 6, 1 a 3, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Talvez nós precisemos na nossa vida. Nós precisamos na nossa vida de revelação acerca da santidade de Deus presente hoje nesse mundo, apesar de todo o caos e sofrimento que esse mundo tem jogado na nossa cara todos os dias. Está dizendo que a terra está cheia da sua glória. Mesmo que eu e você não a enxerguemos todos os dias da forma como gostaríamos de enxergar. Nós precisamos de alguma forma de graça e misericórdia para ver essa glória diária na nossa vida. Porque infelizmente esse mundo tem roubado o sabor da glória de Deus presente em nossas vidas, esse mundo. Por causa de todos os nossos problemas, dificuldades, lutas, enfermidades, dores, decepções. Minha esposa não está aqui hoje porque ela está doente. Eu estive orando com ela hoje. Eu, como marido dela, sei a consequência disso tudo. Eu queria pedir para toda a igreja que, por favor, hoje eu peço por ela, que não liguem para ela para falar de problemas. Não liguem para ela para pedir oração. A Kátia, mais do que nunca, precisa de que vocês a ouçam, de que vocês orem muito por ela. Quando um está saindo do buraco, o outro caiu. Ela nem sabe que eu estou falando isso aqui. Se ela souber, ela me mata. Ela é muito reservada, ela não gosta de se expor. Mas eu queria pedir, sabe, gente, que vocês tivessem misericórdia da sua pastora, porque ela não está bem. Não está bem. E vir sem ela é muito difícil para mim. Mas hoje, de tarde, eu estava orando por ela e clamando mesmo por ela, diante de Deus, orando com ela e por ela. Eu sei que muita gente aqui, a glória de Deus tem sido roubada por causa de tudo o que acontece no dia a dia. Há questões em mim, em você, que extrapolam até mesmo o nosso querer, né? Quando a gente entra em áreas das nossas emoções, da nossa mente, a gente é roubado, né? E a gente deseja, fala, tenta se posicionar, ora, clama, grita, e as coisas não acontecem. E a gente tem que esperar que amanhã as misericórdias de Deus se renovem. A minha irmã, ela passou pela mesma situação em que eu estive passando, e durante muito tempo, a oração que fazia ela acordar todos os dias era se lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje ela está curada, mas muito tempo ela orou isso chorando. Ela orou isso chorando. Oxalá todos nós um dia recebêssemos essa revelação acerca da glória de Deus para que nós pudéssemos ver o Deus a quem nós servimos. Porque muitas vezes nossos problemas se tornam maiores do que ele, quando não deveriam. Maiores que a nossa própria fé, quando não deveriam. Ou então, como em Ezequiel 10, 14 e vários outros partes e textos de Ezequiel diz acerca desses serafins ou querubins, ele diz assim: cada um tinha quatro rostos, o rosto do primeiro, o rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Então, João, ele está tendo a mesma visão que Isaías teve, a mesma visão que Ezequiel teve acerca de Deus. Ele estava tendo essa visão. É muito parecido com uma figura que eu peguei lá na internet, que eu pedi para o Fábio colocar ali. A visão que ele estava tendo era mais ou menos parecido com isso. Isso que a mente humana pode fazer, né? Aqui talvez não nos impressione muito, né, um desenho. A partir do versículo 10, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. Adoravam. Toda a representação da igreja, ou aqueles 24 seres, se prostram e adoram aquele que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aquela representação toda se prostra diante dele, aquele ser que não pode ser descrito em palavras humanas, toda a história se prostra diante dele. Toda a representação que possa existir em nós, que representa algum tipo de honra, algum tipo de glória, algum tipo de coroa, algum tipo de privilégio, algum tipo de presente da parte de Deus, é depositado então nos pés daquele que está sentado ali. Onde nenhuma glória, nenhuma honra pertence a mim, a você. Quanta gente se perde na caminhada com Deus, no seu ministério e em muitas coisas, porque de alguma forma pensa que a caminhada cristã é um lugar de glória para si mesmo. O único caminho que eu e você temos para seguir até o fim, e a minha oração diária, é: Deus, nos dê a graça de viver uma vida para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, em todas as coisas. Sabe, todas as vezes que você fizer escolhas, ore isso: Senhor, se a minha escolha não glorificar o teu nome, me peça. Mova. Coloque a figura 2 ali, Fábio. Essa foi mais ou menos a representação acerca desse momento. Aqui na Gólgota não tem ninguém velhinho daquele jeito ali, né? Maurício, o Bruno estão caminhando, né? Só... Olha, Maurício, o Bruno está difícil ali, porque eles têm cabelo. Então, entrando no capítulo 5, ainda acerca daquela visão que João estava tendo, João, no versículo 1, continua dizendo: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João vê na direita de Deus um livro. Os pergaminhos, eles eram escritos, né? Por dentro e por fora, porque na verdade o pergaminho não tinha capa, então eles eram escritos dos dois lados. Então João vê de alguma forma um livro, um pergaminho à direita de Deus. No versículo 2, continuando, ele diz assim: E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Ele diz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Não somente abri-lo, não somente lê-lo, mas nem de olhar para aquele livro que estava ali. Ninguém havia sido digno. No versículo 5, E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Eu acho tremendo quando começa essa revelação, porque Jesus não estava em outro lugar. De repente, no meio daquele trono, aquele ser indescritível, no meio daquele trono, o cordeiro se levanta. Aonde estava o cordeiro? Me respondo. No meio da onde? Do trono. Do que mais? Dos 4 seres viventes. Do que mais? Dos 24 anciãos assentados. Ele estava lá no meio. Quando alguém me diz que Jesus não é Deus, eu falo: mas o que é então? Quem é esse ser que estava sentado no meio de todos, naquele trono? Aqueles 4 seres viventes, daqueles 24 anciãos que representam toda a história da fé nesse mundo. Talvez o meu Jesus e o teu Jesus precisa se tornar nessa noite esse. Amém? Porque eu acho que a gente faz dele uma coisa muito pequena. A gente faz dele algo muito pequeno. É por causa de questões como essa que nós podemos ousar dizer sobre a fé cristã o que a gente ousa dizer, que é a única verdade sobre a face da terra. É por causa de questões como essa que Jesus é incomparável a qualquer outro na história. É por causa de descrições como essa que não se pode colocar Jesus ao lado de Buda, de Allan Kardec, de Gandhi e de outros, porque ninguém em todo o seu poder um dia poderá ser comparado a ele. O Cordeiro estava no meio do trono, no meio dos quatro viventes, seres viventes e no meio dos 24 anciãos. Do meio do trono, ele toma o livro da destra do que estava sentado no trono. Eu acho interessante porque em nenhum momento alguém diz para ele assim, venha, porque você é digno. Se pergunta, o anjo levanta e diz, quem vai ser? Quem poderá tomar? Ele simplesmente se levanta e toma aquele livro por suas mãos. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os quatro seres e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, se prostram diante do Cordeiro. Num debate com o testemunho de Jeová, ele me dizia que não se pode adorar Jesus somente ao Pai. E eu usei esse texto para ele e falei assim, então me explique isso. Como pode aqueles 24 anciãos e todos aqueles quatro seres se prostrarem diante de alguém que não é Deus? E mais, o versículo 9 diz, e cantavam um novo cântico, dizendo para o Cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Eles reinarão sobre a terra. Reis e sacerdotes, 1 Pedro 2 e 9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Romanos 5:17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Reinarão onde? Em vida. Em vida. Você reina hoje em Cristo Jesus. Não reinará, reina agora. É o que Paulo está falando. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Através de Jesus Cristo. Pedro não fala que você será feito rei e sacerdote. Pedro fala que você foi feito rei e sacerdote por meio de Cristo Jesus. Qual é a visão que você tem da sua posição em Cristo Jesus? Qual é a minha e a tua posição em Cristo Jesus? Aonde nós estamos, afinal de contas? Versículo 11, continuando... E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões e milhares de anjos, serafins, querubins, todos prostrados, adorando aquele que estava sentado no trono. Sabe, às vezes eu vejo assim, quando a gente tem assim, eu não creio que o único momento de louvor que você tem que ter na sua vida é no momento em que o culto acontece aqui, às 6 horas, até umas 7 horas, que é mais ou menos o momento em que tem o louvor. Mas eu fico pensando assim, sabe, que muita gente não adora Deus nesse momento aqui, por talvez não gostar de rock, né? De rock pauleira. E... talvez prefira ficar em casa adorando a Deus com Fernandinho, diante do trono e outras coisas mais, né? Não entendo, assim, pessoa, rock existe, mas não para louvar a Deus, né? Não consegue adorar a Deus com esse tipo de música, né? Eu fico pensando hoje, eu estava aqui, né, na hora do louvor aqui, e você adorar a Deus e declarar palavras de adoração ao nome dele, né? Os anjos constantemente estão na presença de Deus adorando ao Pai e ao Cordeiro. Nós não adoramos muitas vezes a Deus nem aqui e nem fora daqui, porque eu duvido quem não adora aqui que adora depois que sai daqui. Talvez alguns façam isso, mas a grande verdade é que depois que a gente sai daquele portão para frente, para fora, a gente pouco lembra do nosso Deus, de adorá-lo no dia a dia. Versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Todos aqueles milhões de milhões, aqueles milhares de milhares de anjos louvam ao Cordeiro. Depois, no versículo 13, diz assim, vai além disso. Ele diz: eu ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer. João tem uma visão fantástica. Porque primeiro ele vê o céu, os milhões de milhões, milhares de milhares de anjos se prostrando diante do Cordeiro. De repente ele olha para a terra e ele vê tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, nos mares. E ele fala, tudo que neles há, tudo. Eu não sei se ele está falando apenas de seres viventes, mas toda a criação está ali e diz assim, todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, ou seja, louvor e honra e glória e poder para todo o sempre. Toda a criação, tudo que existe nesse mundo chamado céu, e nesse universo ao qual eu e você habitamos, se prostram e adoram ao Cordeiro. No versículo 4, no versículo 14, diz assim, e os quatro animais diziam, amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Antes de iniciar propriamente as profecias escatológicas do livro, Jesus deixa explícito de que ele cuida da sua igreja, é o que ele fala nas sete cartas às sete igrejas. Jesus precisa deixar explícito antes dele dizer acerca de tudo aquilo que virá a partir de então, acerca das coisas do fim, antes de entrar nesse assunto, ele precisa deixar claro para mim e para você, ei, eu sou o Senhor de vocês, eu estou de olho em vocês, ao vencedor, darei isso. Eu estou de olho em vocês. Jesus está declarando que ele é nosso Senhor, de que ele caminha no meio dos candelabros. E ele tem em suas mãos todos os anjos que cuidam dos candelabros. A segunda coisa que o livro está deixando claro para mim e para você, além de dizer para mim e para você que Jesus está cuidando de mim e de você, o povo dele é cuidado, nunca jamais será abandonado, por mais que eu e você temos momentos em que a gente acha que estamos. A segunda coisa, o outro ponto que o livro deixa absolutamente claro, é que Deus está entronizado e governando sua criação. Amém? Não temos um Deus que nos abandonou, que nos virou as costas, mas está entronizado, sendo Deus. Eu tenho pena de gente que tem uma teologia que coloca Deus e o diabo no mesmo ponto. Estava conversando com a classe membresia essa semana sobre isso. Uma das coisas que eu nunca consegui entender é esses livros que falam de demônios, que as pessoas ficam com mais medo do demônio depois de ler esses livros do que apaixonados por Deus, com a vida de oração, uma vida de temor a Deus. Não. Geralmente as pessoas ficam com medo do diabo. Porque de repente descobre que o diabo tem tanto poder que o coloca na mesma posição que Deus, que Jesus. Essas pessoas se esquecem de ler quando a Bíblia fala que Satanás está debaixo dos nossos pés. Eu já tive lutas com demônios em minha vida incontáveis vezes. Já perdi as contas das vezes em que eu briguei literalmente com demônios. Sou o Wanderlei Silva. Anderson Silva do... Wanderlei é só apanha. Eu sou o Anderson Silva nesse negócio de brigar com o diabo. Depois eu dou umas aulas para vocês aí. O diabo parece muito com aquele tal de Sony lá. Late, late, late, mas na hora do vamos ver ele apanha. Entenderam? Aplaudam isso. Amém? Aplaudam isso. O diabo é muito parecido com aquilo. Fica ali latindo, sabe? Né? Aí quando Jesus aparece no pedaço, né? Outra coisa é essa palhaçada de que quando você vai expulsar demônios, você tem que falar o nome dele, senão ele não sai. Tem que falar assim, como é que é teu nome? Você tem que perguntar. Aí ele fala lá, Exu Caveira. Né? Porque na Gólgota tem que ser Caveira, né? Exu Caveira. Daí você tem que falar, sai Exu Caveira. Se você falar Pomba Gira, eu falo, não, errou o nome. Já. Aí eu não saio. É, tem que falar o nome certo, senão você se me ofende. Eu sou Exu Caveira, chamar de prostituta também não, aí é sacanagem, né? É, aí não, entende? Então, uma vez um pessoal da minha igreja, da minha antiga igreja, foram expulsar um demônio do menino, e o demônio falou assim, não, eu só saio o seguinte, que os piá era meio gótico, tinha ido no cemitério e roubado uma cruz. E o demônio ficou chateado. Não gostou que tirou a cruz lá do cemitério. Era gótico, um demônio gótico. Ele ficou chateado que tiraram a cruz e ele foi lá na caça da cruz e ficou possesso. Daí estava possesso, chegou lá o presbítero da igreja, foi expulsar o demônio. O demônio, não, eu só saio se levar de volta a cruz lá. Adivinha? Entrar no carro e levar a cruz de volta lá. Porque quem manda ali é o diabo. Entendeu? Quem manda é o Satanás. É ele que manda. Né? Eu já contei uma história, vou contar de novo. Num retiro também da minha antiga igreja, eu vi quatro pastores apanhar do diabo. Expulsar, e ele assim, ó, não saio. Cruzou as perninhas, colocou a mão na cabeça, assim, não saio. Traz um suquinho aí, um cafezinho, mas daqui eu não saio. Né? E estava um retiro bem na carne aquele lá. Todo mundo pegando todo mundo. Estava cheirando enxofre aquele retiro. É. E era de noite isso, né? Então, jantou, começou o culto lá. Veio alguém desesperado gritando lá de fora. Falei, para tudo. Para tudo. O cara que o Pipe trouxe no retiro. E foi mesmo eu que levei a figura ainda. Para variar, um roqueiro, né? Roqueiro, levei um roqueiro no retiro. Se manifestou Satanás lá no piá. Né? Aí, quando o cara falou que tinha alguém possesso ali, todo mundo que estava na carne, que era todo mundo, caiu de joelho e começou a chorar. Tinha umas meninas lá que gritavam. Não! Parecia que o diabo estava queimando a alma dela ali naquela hora. Ali, né? Gritava desesperadamente. Falei, meu Deus, essa fez coisa feia. Né? Que meus pecadinhos estavam ali, não, Jesus, foi mal aí e tal, né? Agora aquela ali deve ter feito uma coisa muito feia, porque eu nunca vi gritar tanto quando viu, falava demônio, né? A moral da história é que naquele dia o missionário Satanás foi uma bênção lá naquele culto, porque no outro dia todo mundo no espírito. Né? Todo mundo cheio do espírito. Mas moral da história é que o folgado estava lá, né? E ninguém tirava o bicho. Aí eu levantei. Falei, agora Agora é com o Anderson Silva. Levantei e saí com o peitão estufado ali dentro, né? Chá comigo. No que eu pisei pra fora do negócio assim, eu só escutei. Aí alguma coisa sobrenatural aconteceu porque eu fiquei parado. Estático, não conseguia me mexer do lugar. Uma coragem. De repente eu lembrei que tinha que voltar porque eu tinha esquecido um negócio lá dentro. E eu voltei porque eu tinha esquecido a minha Bíblia lá. A moral da história é que de repente saiu uma missionária desse tamanho lá de dentro. Que até então não tinha se metido na bronca. E chegou lá e falou assim, dá licença. Colocou a mão na cabeça daquele menino. O diabo falou, o diabo olhou para ela e falou assim, eu sei quem você é. Ela é, eu sei que você sabe. E agora eu estou aqui para te falar em nome de Jesus, saia dele. E aquele menino ficou liberto na hora. Isso não tem a ver com posição de quem você carrega sobre você, mas tem a ver com quem você é na intimidade com Deus. Sabe, às vezes eu fico vendo gente, sabe, entrevistando o Satanás para saber qual é o interesse nisso, né? Qual é o interesse nisso, né? Você gastar o teu tempo, ao invés de conhecer o teu Deus e ser cheio do Espírito Santo, gastar o teu tempo lendo um livro que vai falar sobre o poder do diabo. Parabéns. Parabéns. Por isso que nessa igreja, desde que a gente começou, o que eu tive que fazer de libertação na vida de gente aqui, tive que libertar literalmente pessoas do diabo. Mas não do Satanás em pessoa. Da ideia que se tinha na cabeça acerca do diabo. Gente que parou de orar. Falei assim, olha, eu orava bastante, mas depois que eu li o livro, que eu vi que o negócio é bicho feio, eu parei de orar. Falei, pô, que livro legal, né? Vocês querem que eu fale o nome? Começa com Rebeca e termina com Brown. Né? Naquela biblioteca ali não entra. Se entrar, eu boto fogo. E para finalizar o prelúdio profético, encerra com a glorificação do Filho. Aquele que foi digno de abrir a profecia revelará os sete selos. Então começa afirmando que Jesus cuida da sua igreja. No meio disso, a revelação acerca da posição de Deus como regente, Senhor absoluto de todas as coisas criadas. E conclui essa introdução dizendo acerca do Cordeiro entronizado, a quem toda a criação se prostra e o adora. E o adora. Aquele que é digno de abrir esse livro que continha sete selos, e a partir de então, os selos serão revelados. A profecia, a história, aquilo que ocorrerá a partir de então, Jesus é aquele que detém em suas mãos a autoridade de liberar e dizer, está aqui, ó, tudo o que acontecerá debaixo da sua soberania, como Deus, Filho, reinando sobre todas as nossas vidas. Amém. Sabe, eu queria que todos nós saíssemos dessa noite revendo literalmente a nossa posição em Cristo Jesus. Revendo a nossa visão acerca dele, nosso conceito acerca da nossa fé. Sabe, muitas vezes em que eu estou sem esperança, eu me volto para a palavra que está cheia de esperança, fé, amor. Nós precisamos voltar para a palavra, em nome de Jesus. Voltar para essa busca desse Deus glorificado. Sabe, por que não? Por que não? Talvez você começar a experimentar, de fato, ter experiências místicas na presença de Deus, sentir literalmente o toque de Deus na sua vida. Por que não? Por que a gente tem que ser uma geração que fala de coisas que ouvimos falar? Por que a gente não é uma geração que fala de coisas que nós estamos vendo, presenciando na nossa vida todos os dias? Nós não temos que ser uma geração que fica dizendo como Israel dizia: olha, meus pais, Moisés, Abraão. Nós não precisamos ser essa geração que vai dizer Paulo, Pedro, João. Nós podemos ser essa geração que diz: eu vi, eu presenciei. Eu estava conversando com o Bob, do Eufrata, e ele me falou assim... Ele falou: Pipe, eu é impossível eu negar a Deus na minha vida, depois de tudo que eu já vi e já presenciei. Sabe, eu não sei quanto ao resto da igreja na face da terra, mas eu posso dizer por mim, é impossível, diante de tudo aquilo, só se alguma coisa de muito louca acontecer na minha cabeça, só se eu pirar de vez. Sabe, acho que o que Deus está querendo dizer para mim e para você, que a gente chega desse tempo de eu e você sermos pessoas que são algo baseado nos outros. Mas que vocês, todos nós somos uma geração que conhece Deus de verdade. Conhece Deus de verdade. Não somente por meio das Escrituras, que com certeza é extremamente importante na nossa vida, mas por meio daquele momento em que você entra no teu secreto e você busca a face dele. Hoje de manhã eu estive orando no meu quarto sozinho com Deus assim e me derramava na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não faz isso? Não entra e não se derrama na presença daquele que te ama. Daquele que é Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, Espírito Santo, nós queremos clamar diante do Senhor e pedir que essa palavra, Senhor, cause alguma mudança mesmo, Senhor, radical, não pequena, mas radical, Senhor, uma metanoia completa, Senhor, uma mudança de mente, Senhor, completa em cada um de nós, Senhor. Em exatamente cada um de nós, Pai, porque eu sei que ninguém aqui nessa noite pode dizer 100% que está bem, Senhor. Mas cada um na sua medida, Senhor, mas Deus, faça-nos contornar, Senhor, o caminho que nos afastou de Ti de alguma forma, o caminho que nos afastou da nossa busca, da nossa fome, da nossa sede de Ti, Senhor. De estar na Tua presença e buscar a Tua face, Senhor. Que a revelação de quem Tu és, da Tua posição, acerca de quem Tu és, Senhor, em nossas vidas, seja uma revelação, Senhor, que nos transforme, que nos mude, que nos transforme, Senhor, em homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor. Uma geração que Te conhece, não de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor. É o que nós clamamos. Em Teu nome, Jesus.